Ergo cria. Na vida das pessoas, sem inúmeras dificuldades, ajudá-las a superar tornou-se nossa atividade. Se precisar de nós, estaremos sempre aqui, instruídos por Deus, auxiliar e a repartir. Para os planos celestes, mais um soldado recrutado na guerrilha espiritual, fortes guerreiros preparados. Nem o diabo com suas setas maléficas, não tememos a nada, porque a fé é o que te espera. Real no que eu digo, a rima sai do coração, tão bela como a queda da cachoeira no verão. Que estação, e radiante como o sol, logo logo chegaremos no hall. Não da ostentação, nem da arrogância, compartilhar, multiplicar sempre em constância. Duas qualidades que faz um homem de verdade, são elas, parceiro, respeito e humildade. Creia nas promessas do Senhor, sim, nosso creia. Criador. Creia nas promessas do Senhor, nosso Redentor. Creia nas promessas do Senhor, sim, creia. Creia nas promessas do Senhor, sim, nosso creia. Criador. Creia nas promessas do Senhor, nosso Redentor. Creia nas promessas do Senhor, creia, meu irmão. Preocupar onde vai morar, o que comer, te levarei ao deserto para compreender que sou eu que te sustento e te prospera. Ser o primeiro na sua vida é a minha meta. Te darei tesouros, não só na terra, mas nos céus. Tirarei todos os seus planos do papel, um por um se cumprirá e espantará. E eu faço o que quiser pro meu nome glorificar. Prepara-te, busque, o tempo está próximo do sacrifício que te pedi. Será grande, notório, não sou Deus de mentira. Minha face te revelo, minhas promessas do Sinai ao Monte Carmelo. Nas promessas do Senhor, sim, nosso creia. Criador. Creia nas promessas do Senhor, nosso Redentor. Creia nas promessas do Senhor, sim, creia. Creia nas promessas do Senhor, sim, nosso creia. Criador. Creia nas promessas do Senhor, nosso Redentor. Creia nas promessas do Senhor, creia, meu irmão. Creia nas promessas do Senhor, sim, nosso creia. Criador. Creia nas promessas do Senhor, nosso Redentor. Creia nas promessas do Senhor, sim, creia. Creia nas promessas do Senhor, sim, nosso creia. Criador. Creia nas promessas do Senhor, nosso Redentor. Creia nas promessas do Senhor, creia.